Aham, cê sabe o ditado, apressado come cru. Então vai no máximo a 40 e ó, cone cru. Saca o cone do volume do som, põe no máximo, como é de costume com dom. Classe sem um tema em especial, nem comercial, cê já tem bem especial. Dom é little special, quando eu pego o mic esse feeling. Com essa gata sim, tipo sexual, healing. Oh, oh, tão soul, tão classe, tão original, quem fora o dom faz? Tão gueto é assim, true. Só em ouvir o timbre, o vagabundo sabe what I've been through. Não precisa nem ouvir what I've been through. Não precisa traduzir what I've been through. Foda-se what I've been through. Estilo Tupac, isso é pra sentir bem assim. Conexão, parceiro. Se ligou, chapa? Rio de Janeiro, Fortaleza. Papatinho, colega. Tamo junto na missão, no corte. Chega aí. Se ligou, chapa? Pá, parará, pá, pará, pará. Pá, parará, pá, pará. Pá, parará, pá, pará. Só maluco doido, cone crew que tá no ar. Olha a foto ali na estante, tuas garrafas de espumante. Batora tá elegante, mas com cara de assaltante. Rubi, cristal, diamante, vou invadir pegar um brilhante pra fortalecer as amantes. Recreio, do motel pro restaurante. Num táxi dando uns colantes, só massagem com hidratante. É tranquilizante, bota pra dormir elefante. A noite tem show distante, gata me espera com plant. Que eu compro lubrificante, putas são acompanhantes. Pra homens principiantes, ela quer um prato picante. Eu já broto de atacante, porque pra ela tu é broxante. Só porta anabolizante, melhor virar figurante. Na novela dos mutantes, não vou ser coadjuvante. Com as novinhas estudantes, elas se beijam bastante. É trocação de traçante, hoje eu acordei confiante. Portando um novo pisante, só pra me dar um levante. Chego nela de rasante. Pá, parará, pá, pará, pará. Pá, parará, pá, pará, pá, pá, pá. É pó, pará, pó, pará. É pó, pará, pó, pará, pó, pará. Igual rap da Isaac. Pá, parará, pá, pará, pará. Pá, parará, pá, pará. Pá, parará, pó, pará. É só, só maluco doido, cone crew que tá no ar. Sou honey money, dispensa apresentação. Releva sua consciência, um estado de exaltação. Doidão, com paciência, inteligência pra vir e fazer um som. Onde as mina dança, os irmão tranquilo, queimou bom. Então, primeira lição, verão, tira o moletom. A festa é de graça e vai do funk ao ragatón. Vou falar mesmo que apanho, até que minha garganta arranha. Que os andar derramam um sangue, pra beber champanhe xandão. Teu sangue bom, isso é só pra animar galera. Já que tem pela capela, só pra tá na panela. Seja base ou capela, no asfalto ou na favela. Tô naquela sem da trela, tentando abrir a janela. Papatinho vem, finaliza esse protótipo. Pega um sampler caótico, faz um beat neurótico. Vejo artistas robóticos, os seus itens tecnológicos. Prefiro estilo natural, chave pelo globo ótico. Eu sou honey, money, money, sem money. Tô tranquilão, honey, money, money, money. Na no salão, querem rebolar e eu com a forma está no ar. Não tô aqui pra responder, se pra questionar. And it's just begun, so bitch just begun. Ain't no time for calm, so go sleep at your mom. We at war cause we born, my love can't take it no more. Crack the floor, bust the door, drop a bomb cause we born. Police my intentions and breach my emanations. Embrace the missions, grab some villains. Fuck the terms and conditions, billions. I wanna hop to the top of a cop clock shot. See all the rocks, give it back to Africa as a gift from my mom. And not a frog, not a prince, I'm a dog and I lick. All the pussies and I stick and pretty chicks with my dick. Better pick a side, don't fucking stay outside. Or you at war, or either match, you just stay outside. I ride, run, motherfucker, go, motherfucker, low. In the dark, you just know to step on the wrong zone. Go, motherfucker, dumb, dumb. Your doorbell's ringing, and guess who has come? Só maluco doido, cone crew que tá no ar. Vai virar um clássico, neguinho igual Michael Jackson. Deus é dragão, soco do Mike Tyson. Já era, já era. Para, para, para, para, para, para. Só maluco doido. Até Connie, credo que tá no ar.